ano novo, tudo tá começando. O que teremos de bom? Nisso parei, tô pensando. Vitória, tristeza, glória. Se pensa muito, meu juiz até bitola. Melhor mesmo é trabalhar, planejar pra guerrear. Todo dia uma batalha e vencerá quem chega lá. É tudo uma questão de tempo, um sorriso, um lamento. Mas quem disse que ia ser fácil? Então sai desse buraco, vamos logo informar. Poesia, declamar, cantar nas ruas, protestar. Brigar pelo que é nosso, se preciso sou pantera. Ou quem sabe o Mandela, só o tempo assim dirá. Nos caminhos que os malucos resolveram caminhar. Muitos que já morreram para a nossa liberdade. Todo o meu respeito que lutou pela verdade. Luther, Malcolm, Mandela, Biko, Zumbi, nunca esquecerei. E por ele estou aqui. É minha forma de viver, minha forma que consigo perceber. Não aprendi lá na escola, a rua me ensinou a mais pura e verdadeira história. Verdadeira história. Pelo povo que eu clamo, não dá pra esquecer. Temos que unir as forças. Se quisermos vencer, quer falar, quer fazer, quer brigar, mas tem que ser sempre pelo povo, para o povo, pelo povo, para o povo. Do jeito que tá, nem muita coisa mudará. Cada ano que se passa eu vejo tudo aumentar. Muitos vão para a igreja, outros nem querem acreditar. Muitos preferem se matar, é só cachaça sem parar. Músicas pra vadiar, os mínimos motivos para um vítima matar. Onde isso vai parar? Presídio vai lotar. Campanha de redução pro menor e para lá. E em breve o seu filho bem ainda na barriga, um novo preso nascerá. Era de se esperar? Não, meu amigo, emprego ninguém dá. Moradia se brigar, ocupar, protestar. Maluco invadir ônibus pra punir, incendiar, matar. Fica aí bem caladinho pra você não se lascar. Estou pra mãe de família e faz ela engravidar. Mãe solteira no meu país é complicado acostumar. Polícia mata inocente e começa a se explicar. No final não dá em nada e o que resta pra família é lamentar. Nas quebradas onde tudo acontece, o governo sempre é falho. Sempre vejo nas manchetes que cadeia não existe pra político corrupto. O que eu vejo é preciso ter momentos de um expurgo. Feito pelo povo, para o povo é o que eu quero. Enquanto nada muda, eu continuo a lotação dos presídios e cemitérios. Pelo povo que eu clamo, não dá pra esquecer. Temos que unir as forças, se quisermos vencer. Quer falar, quer fazer, quer brigar, mas tem que ser sempre pelo povo, para o povo, pelo povo, para o povo. Salve Fernando, aqui de São Paulo. Às vezes fico olhando tudo que acontece no nosso país e logo penso como cada um de nós nos sentimos em cada uma dessas fitas. Que louco, né, meu? É tempo e eu só fico olhando, medo de passar e ficar só moscando. Vários conflitos espalhados por aí e uma parte de gente só esperando o fim. Esperança só no trabalho, corpos cada vez ficam mais cansados. A procura de lar, talvez de bom, mas o que buscam só vive no coração. Atenção na luta, cuidado com o desespero. São todos loucos, só colecionam medo. Medo do homem, da vida e de si mesmo. Coisificando e estranhando sentimentos. E o rap em meio a tudo isso me dá paz e acalenta meu espírito. Fala pra nós, somos reis e invencíveis. E todo o tempo me protege dessas crises. Pelo povo que eu clamo, não dá pra esquecer. Temos que unir as forças. Se quisermos vencer, quer falar, quer fazer, quer brigar, mas tem que ser.